nem o ambiente. Daniele Legrand. A Vida Secreta das Árvores, O que Elas Sentem e Como Se Comunicam, best-seller alemão traduzido em 32 línguas, tem estimulado a imaginação de seus leitores ao descrever com graça e precisão aspectos desconhecidos da comunidade das árvores. Segundo o autor do livro, o guarda florestal alemão Peter Vollenben, elas se comunicam, possuem um comportamento solidário e têm personalidade própria. Inicialmente publicado em 2016, A Vida Secreta das Árvores tornou-se rapidamente um best-seller da lista Spiegel, do jornal alemão Der Spiegel, com quase 1 milhão de exemplares vendidos. É incontestável que a floresta, enquanto entidade viva e misteriosa, desempenha um papel importante no imaginário germânico desde o romantismo alemão, que defendia um reencantamento do mundo e considerava a natureza como a esfera ideal para a introspecção. Até as diversas fábulas publicadas pelos irmãos Grimm. Quanto ao público francês, que possui suas próprias especificidades, o encantamento tem sido similar. A Vida Secreta das Árvores faz parte da lista dos ensaios mais vendidos desde sua publicação no mês de março. O sucesso, estrondoso e inesperado, impressionou até mesmo o jornal americano Washington Post, que garante aos seus leitores que um passeio na floresta não será o mesmo depois da leitura do livro. No Brasil, ele foi publicado pela editora Pergaminho. O grande mérito de A Vida Secreta das Árvores é sua abordagem antropomórfica, cujo objetivo é de mostrar aos leigos a engenhosa organização das florestas, há muito tempo conhecida dos biólogos. Segundo Peter Vollenben, as árvores não são destinadas simplesmente a produzir madeira e oxigênio. Elas comunicam entre si, enviando sinais elétricos através de uma rede subterrânea de fungos. Possuem sensibilidade, sentimentos e memória. Através de um sistema de troca de nutrientes, elas cuidam não só de seus familiares, como também dos seus vizinhos doentes, velhos ou órfãos. As árvores se apoiam bastante entre elas. Ela mantém, por exemplo, os galhos maiores de seu topo longe dos galhos maiores de outras árvores para não incomodá-las. E se você cortar uma árvore que esteja ao lado de outra árvore, a que não foi cortada morrerá dentro dos próximos anos. É como um velho casal. Aquele que fica reage como se não houvesse mais sentido continuar vivendo. Wood Wide Web. Um dos capítulos do livro conta que existe um entrelaçado de raízes abaixo da superfície da floresta, que funciona como uma rede de comunicação extremamente sofisticada, conhecida como a internet da floresta. São quilômetros de filamentos que ligam as árvores entre si, permitindo a troca de informações, de nutrientes e de conexões químicas. Quando uma árvore é atacada por insetos, ela sente dor e lança sinais elétricos que se espalham, preparando suas vizinhas a um ataque iminente. Transmissões de informações dessa natureza podem ser evitadas em diferentes velocidades. Alguns sinais elétricos são enviados em 1 centímetro por segundo, o que é rápido para uma árvore, mas às vezes não é rápido o suficiente. Nesse caso, elas emitem substâncias químicas no ar e essas informações serão levadas mais rapidamente pelo vento. O guarda florestal comenta um outro aspecto surpreendente referente à personalidade das árvores. Às vezes pensamos nas espécies como se elas fossem idênticas, só que elas têm temperamentos diferentes. Existem árvores que são mais temerosas que outras. Elas têm experiências diferentes na vida. Quando elas precisam se livrar das folhas durante o outono, as árvores mais medrosas vão se desfazer de suas folhas mais cedo, porque elas querem se prevenir contra os perigos das primeiras neves, quando os galhos podem quebrar mais facilmente se ainda tiverem folhas. Quanto à memória que os cientistas atribuem às árvores, Peter Vollenben afirma que elas realmente podem mudar de comportamento ao longo de sua existência. Ele cita um exemplo relativo à onda de calor excessiva que a Europa viveu em 2003. O calor e a seca foram tão traumáticos para as árvores que elas mudaram a maneira de gerenciar o consumo de água nos anos seguintes, conclui Vollenben. Esse programa tem edição final de Elcio Ramalho, apoio técnico de Adrien Thoreau e apresentação de Silvano Mendes. Obrigado pela audiência. Merci d'écouter RFI. França Internacional. Paris, 3 de agosto de 2017.